E começa o novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta, e eu dou um deploy no Mac e avanço duas casas aqui, dois territórios. Eu sou o Snake, e se cair granada e soldadinho é bomba. Não, pera. E aí, galera, aqui é o Excel, e eu vou cozinhar e sabotar a cozinha do meu adversário. Masterchef, isso? Quase isso, cara. Olha aí. Bom, galera, vamos aqui em mais uma edição do podcast, do qual falamos sobre nossas jogatinas, né? É uma série que muita gente gosta de ouvir aqui no podcast, até pra mostrar novos jogos pra galera. Então a gente vai falar mais sobre os jogos depois da leitura de comentários. Voltamos já. É o tarde de comentários, esqueci de falar. Volta já. Uba, uba, uba, é. Uba, uba, é. Uba, uba. E começamos mais uma leitura de e-mails. Assim? Assim? É assim que funciona, cara. Okay. Começa mais uma leitura de e-mails aqui no Jogatina BG. Estou aqui com o Snake. Com eu. Snake, olha só. É uma leitura de e-mails um pouquinho diferente da tradicional aqui do nosso podcast. E vai ser uma um pouquinho longa também, né? Exatamente. Porque vamos fazer o resumão da World RPG Fest. Mais resumão do que o nosso vídeo? Sim! Sim, porque nós temos 5 minutos, valendo! Não, brincadeira. Fala direitinho. Bom, gente, antes de qualquer coisa, vamos passar os recadinhos básicos, né? Tem nosso canal no YouTube, que temos a cobertura mais bonita de todas, olha só. Mais bela, mais elegante, da World RPG que nós fizemos lá. Pra que a gente perdeu um dia de evento, né? Fazendo gravações, entrevistas, né? Foi, cara, muita coisa, muito vídeo foi jogado fora. Porque senão ia ser a cobertura da abertura das Olimpíadas, cara. É, aquela que não tem fim, né? Não tem, né? Fim, mas... 72 canais diferentes, mas... Não, também não foi tanto assim, gente. Mas, cara, foi bem bacana, foi 2 dias. O primeiro dia foi praticamente só focado em ver o que tem, né? Pegar conteúdo pra vocês. E o segundo a gente aproveitou pra jogar algumas coisinhas também, né? Mas, passar outro recado, né? Temos nosso podcast, que você assina no feed. E se você quiser dar avaliações pra nós no iTunes, deixa lá suas estrelinhas, vai de 1 a 5 estrelas. De preferência 5, né, Sneak? É, se conseguir 6, tá bom. Isso é só quando você sai aquele jogo que você consegue 100%, mas se você conseguir 120%, você também zera. Ah, é Castlevania essa porra agora? 200%? Castelo invertido, né? Caraca. Bom, e também temos nossas redes sociais, tais como facebook.com/jogatinabg e também nosso Twitter, @jogatinabg, e o nosso canal do Telegram, que está bombando. Sempre entre novas pessoas, a gente agradece, né? O pessoal que entra lá pra conversar com a gente, fala sobre diversos jogos, né? Mostrar suas jogatinas. Uhum. Por que não? É sempre legal compartilhar o que você está jogando no final de semana. E olha só, vou pegar o nome de algumas pessoas que estão aqui no chat, né? Rodolfo Nunes, que comprou o Potion Explose, né? Pezinha... Zin. Bruno Meira Ameliado, William Jefferson Cardoso, também conhecido como Will Black Music, Henrique Jardim, né? Todos esses lindos que estão lá atualmente, Gabriel Pulli, Winkson, que eu sempre falo errado o nome dele, mas tudo bem que ele vai xingar qualquer pessoa independente do normal, né? Olha só, então, Zeke, vamos lá. Cobertura do evento, a gente foi na World RPG 2016. E descobrimos que é de chocolate. Não. Meu Deus. Mas, assim, eu cheguei e numa edição anterior do evento, que acho que na época era lá no, na Avenida das Torres, lembra? Foi no Sesc lá, né? No FIEP, é, FIEP, isso. FIEP, isso. O que eu fui foi lá. Acho que foi, a gente foi junto ainda, acho que foi... Primeiros que a gente chegou aí. Eu fui lá e teve campeonato de Street Fighter no meio e tal, né? Mas no geral foi isso mesmo. O Jovem Nerd nem era tão pop assim na época. Ele foi lá, ele teve uma palestra lá e foi bem bacana. Foi babacana e tal, e babacana é foda. Na época também, o foco mesmo do evento era com certeza o RPG, mas a partir acho que do ano passado já começou o destaque pro board game, né? Board game começou a crescer muito, tanto que o evento ele teve muito destaque pro board game, né? Tinha uma sala exclusiva lá pro RPG, mas umas duas outras, né? Que tinha RPG em geral. Acho que do ano passado ele foi até um pouco mais excêntrico, né? Porque ele teve até campeonato de Hearthstone só. Ah, olha que da hora, teve. Teve, é. Eu queria ter participado, mas eu não consegui. O último local antes desse que a gente foi no Opet ali, aqui em Curitiba, era um local, assim, que provavelmente tinha espaço, mas o local era muito perigoso, né? Pra deixar carro fora, não tinha estacionamento perto, era bem complicado, né? Isoladinho o lugar. O evento em si, né, tinha bastante bancas vendendo board games e acessórios pra RPG, livros de RPG, né? Tinha Jambô lá. De board game mesmo, que é o foco nosso, tinha uma loja aqui da Rock Raccoon como representante da Galápagos. Uhum. Tinha a Pensamento Coletivo lá com o Felipe Cunha. Tinha a loja do Fire on Board, que tinha lá o Shadowrun Crossfire. Tinha a Conclave com o Cristiano. Tinha a Retropunk lá com o pessoal, muito gente boa, muito, né, gente? Muito gente boa. E também tinha o pessoal, acho que da Manticore, que é uma loja aqui de Curitiba, né? Ah, sim, tinha a Manticore lá com o Caco. Um beijo pro Caco, né? Muita gente boa, o dono da loja lá, quem conhece. Eu normalmente recomendo porque o cara é bem gente boa mesmo. O pessoal da Rock Raccoon também é bem da hora, que é aquele de Curitiba. Tinha bastante jogos lá, até jogos que estavam sendo lançados no evento, né? Tais como o do Lords of Scotland, que é da Conclave, que estava sendo oficialmente lançado lá. Uhum. Também tinha o Gangster Retro City, também. Sim. Ele estava sendo lançado lá no evento. Sim, pois é. E é legal que, como era dentro de um ambiente de faculdade, né? Uhum. Parte ali, como se fosse do refeitório, ficou as mesas pra galera chegar lá e jogar seus tabuleiros. E tinha uns tabuleiros de demonstrações lá. Tinha, por exemplo, o Dungeon Saga, né? Que eu fiquei bem interessado. Ficou só namorando e não deu tempo ainda de ir lá brincar com ele, né? Uhum. Mas ficou bem bacana porque ficou um espaço bem amplo, né? Pra você ver todas as mesas. E tinham mais três salas, se não me engano, só voltada pra board game, né? Um que era do pessoal da Retropunk e as outras duas eu não lembro o que era, mas estavam lá rolando também. Tava bem maneiro. Nas mesas mesmo, tipo, normalmente o pessoal levava os seus jogos, assim. Eu vi, por exemplo, o Parma da Ludofy lá com o Patchwork, né? Que a gente viu lá, mas eu não cheguei a testar ele ainda. A gente ficou devendo conversar com ele, mas foi tanta correria no evento que quando a gente tentava achar o cara... Não, eu fiquei devendo jogar com ele o Scythe. Ele me pilhou pra ia chamar mais gente pra jogar Scythe. De repente não consegui mais ninguém, chegou o Snake, vamos jogar aí, já arrumou mais dois lá que tava explicando pro Snake, né? Dois aleatórios lá. E foi o Matheus e o Rafael, Matheus, né? E o Rafael, se estiverem escutando isso aqui, um abraço. Um abraço pra vocês, foi muito da hora. O Matheus detonou a gente de Polônia, né? Cara, próxima vez que a gente for jogar, bania a Polônia, tá? Só vai jogar em 5 jogadores, né? É. Sabe, é igual... Mas, no geral, assim, a gente jogou um Scythe no sábado. A única coisa que a gente jogou foi Scythe, porque o restante a gente fez todas as entrevistas. Quase todas, né? Que algumas ficaram no domingo lá, por exemplo, lá com o Jack Explicador da Meeple TV, né? Uhum. O João Costa lá do joguinho de texto outro que a gente vai comentar daqui a pouco. Exato. Isso tinha mesa de RPG lá do evento, né? Além disso. Lá no final, lá no fundo, a última sala antes da parte de refeitório, assim, que tinha um monte de mesa e alguns quiosques lá, tinha o pessoal do Wargame, que o Snake ficou apaixonado, né, Snake? Cara, eu queria sequestrar algumas pecinhas de lá, mas é muito feio fazer isso. É, principalmente tanques. Flames of War, que é um tabletop... Tabletop pra tiozão. Tabletop pra tiozão, exato. Melhor resumo. Mas, pra quem quiser conhecer mais, é o pessoal da Tropas Polares. Tropas Polares, cara, né? Tropas Estelares. Quase falei Tropas Estelares. Eu também, cara, eu fiquei me coçando de falar lá. Né? Tropas... Polares. Tropas Polares, que é um pessoal aqui de Curitiba mesmo, e perto do evento eles tinham a base deles lá, parece que você pode ir lá chegar, conhecer os jogos, testar alguns jogos, e você entrar no clubinho deles lá, né, porque parece uma maçonaria, sabe? Eu acho assim, tipo, Wargame é mega legal, mas eu sempre quando olho a galera jogando, eu falo assim, cara, isso aqui é muito uma maçonaria, sabe? Mas maçonaria no bom sentido, sabe? Da galera ser bem unida, assim. Uhum. Eu acho bem interessante. É porque aquela negócio da, tipo, não é que nem no futebol, cada um que um traz a bola e todo mundo joga, é, lá tem a bola comunitária, digamos assim, mas cada um traz a sua e joga todo mundo junto, cara. É muito legal isso. É bem legal. Eu acho que é um comparativo bem bacana com o pessoal do X-Wing, né? Que a gente sempre vê o Diogo comentar, né? O nosso querido amigo Diogo Matraca. Ele fala que o pessoal do X-Wing, eles são bem ativos, eles são bem unidos, né? É porque se eles não forem unidos, não vão ter ninguém pra jogar, né? Então, normalmente é assim. Faz um baita sentido. Tinha o auditório, normalmente tinha palestras em geral, né? Palestras de RPG, de board game. Uma sala exclusiva só pra guria... Minas de Moria. De Moria, isso. Acho que no sábado foi isso, né? A gente não chegou nem a ver a sala de RPG. Acho que você deu uma olhada, pelo menos, né? A gente deu uma passada lá só pra ver o que tinha. O pessoal tava bem... É a galera do Roleplays, né? Que tava organizando essa parte toda das mesas de RPG. É muito engraçado, cara, pensar que, tipo, que existem mestres profissionais. Pra quem não conhece a Roleplays, ela é uma empresa... acho que dá pra se dizer assim. Sim. Que... Uma organização, isso, melhor. Que tenta buscar profissionais, né? Profissionais não, profissionalizar mestres de narração de RPGs. Várias e diversas mecânicas, não só D&D, Tormenta, até mesmo conteúdo próprio. A gente viu um lá bem bacana. Ah, um jogo que a gente vai ter que falar e falar muito bem, cara. Que a gente testou no domingo? Que a gente testou no domingo, exatamente, cara. Que foi justamente De Volta ao Kansas, cara. A gente vai falar de exclusividade que nós jogamos antecipadamente do que muita gente vai receber no mercado. Olha só. Ele tá previsto, acho que pro final de outubro ali, quase novembro, pela Retropunk. Exatamente. E a gente jogou com o John Costa, um dos criadores do jogo, né? Ele e mais quatro pessoas criaram o jogo. Eu até queria, esqueci de perguntar quem que fez aquelas ilustrações, cara. Fantástico, cara. Eu achei, assim, uma arte muito linda das cartas, cara. É um deck building, cada um pega uma ficha de personagem, e esse personagem eles vão começar com um inicial, além de algumas moedas. Aí você vai sempre rotacionando esse deck seu, e você vai, com essas moedas, você vai adquirindo cartas do central ali, né, da line-up. E você tem três objetivos pra completar antes de vir o furacão e te levar daquele mundo lá de Oz e te levar de volta pro Kansas, ó. Né? Que é o objetivo final do jogo, né? E assim você ganha a partida. Só que você só vai ganhar se você tiver com esses três objetivos cumpridos. Não adianta voltar pro Kansas sem objetivo, sem as companions, às vezes. Por exemplo, o seu era o... O meu era amizade, que a gente percebeu que não existe nesse jogo. Amizade é a carta mais irônica de todas. Sim, porque, né, o jogo é tão bonitinho, é tão fofinho, cara, mas... Mas a galera se quebra um pau nervoso, cara. Vamos ver aqui alguém. É muito take that, né? É muito take that, cara. É muito legal isso. Era amizade, o Gump, que tava todo mundo atrás daquela lhama de desgraçada, e o chapéu dourado. Que nem o Zabuza falou, né? Você começa com as cartas básicas, né? Que é neutro pra todo mundo. Só que tem tipos de cartas, que são itens, magias e parceiros, né? Amigos. E é legal que tem uma coisa, cada um pega o seu personagem e ele pode agregar duas cartas lateralmente, um lado esquerdo e um lado direito. Uhum. Às vezes pode ser dois companions, duas magias, dois itens, né? Quando elas ficam ativas, elas têm efeito contínuo, né? Diferente das cartas que você vai comprando, você vai, todo seu turno você compra três cartas e você olha o valor ali de coisas, os efeitos, e faz sua ação e passa, né? Uhum. E também tem um baralho de evento que toda vez que roda a mesa, pode surgir evento que duplica moedas e outras coisas, e alguns vilões que você pode derrotar, e quando você derrota, você adquire ele pra você, então ele tem efeitos e por aí vai. E assim, é extremamente divertido porque roda muito bem o deck build, a temática é bem legal. Assim, tipo, ele substitui facilmente o Munchkin até pela temática. O Munchkin, ele tem aquela questão de ser demorado. O jogo, assim, como ele tá jogando, tinha mais um rapaz jogando com a gente na mesa lá, ele não é tão rápido assim, tá? Ele parece ser rápido a gente falando, mas ele demora um pouquinho, demora, sei lá, de 5 a 1 hora, sabe? É que também a gente tava explicando muita regra, né? Então talvez ele seja de 30 a 45 minutos depois E também as cartas de volta ao Kansas estavam muito no fundo, né? A gente levou esse azar também. Mas mesmo assim, acho que não ia dar tempo de todo mundo, pelo menos eu cumpri, porque eu ganhei. E é legal ter esse lance, né, de você cumprir o evento e você vê aquela carta que o cara quer e você vai lá e compra, só de zoeira, pro cara duelar com você. Você pode fazer duelo entre as pessoas, né, você fazer um duelo ali pra tentar roubar uma carta da pessoa e por aí vai. Quem quer ter uma ideia da arte, se você já jogou Child of Light, joguinho da Ubisoft, é um indie game feito por AAA, né? Ele é bem aquela pegada, cara, principalmente, eu vi a Princesa Ozma, uma das personagens, a primeira coisa que veio era a guriazinha do Child of Light, cara. Sim. Outro jogo que a gente pegou lá na mão e sentiu foi o Arena Sangue e Glória, também da Retropunk. Cara, ele é um X1, um contra um, cara, baseado em lutas de gladiador. Ele é legal porque, assim, você tem seu personagem e você tem um item inicial. Aí, dependendo da posição, você pode estar num canto lá, pegar um item que jogam pra você. E você sempre vai ter cartas de combate. Você pode, no seu turno, fazer três ações. Compra uma carta, né, seja de combate que ataca ou defende. Se movimentar, ou dependendo da posição que você tá, você pode pegar um equipamento que pode ter até três no campo. Sim, você tem um local específico no tabuleiro, ele é um grid 4x4. Nas extremidades do grid, ele tem uma loja, digamos assim, que é onde que eles vão te jogar os equipamentos, as armas, né? Você não escolhe o que você quer, é tudo sorteado. É tudo sorteado. Pegou, e se você, tipo, for pegar o quarto, você tem que jogar um terceiro. E assim, é um jogo rápido, né? A gente demorou um pouco mais, porque a gente pensou mais estrategicamente, né? A gente demorou, mas o cara até falou, nossa, eles demoraram pra jogar. Pois aí, porque a gente tava mais mas... Se for o jogo que é o Ramsesson lá. É, mas só que também quando pegou pra matar foi dois turnos, né, cara? Porque, tipo... Exato. Você administra bem as suas cartas, só que quando você comba bem o contra-ataque, não tem muita defesa, dependendo da situação. Ou é aquela coisa, né? É porque como você tem cartas de ataque e cartas de defesa, o número da defesa varia, né? Da mesma maneira que o número do ataque também varia. Você pensa, eu vou jogar uma defesa alta aqui, porque daí eu consigo defender um ataque bom do cara. Às vezes o cara tem um ataque melhor do que a sua defesa. Sim, altas vezes aconteceu isso, né? É, altas vezes. Você joga uma defesa 5 ou eu jogar um ataque de 6? É, e tipo, tem buffs e debuffs, justamente por conta dos equipamentos, que supera isso, sabe? E você fica... E agora, é tipo, eu posso defender aquela carta 6 que você jogou e seria ultrapassada facilmente, você poderia ter guardado ela e jogado depois que o cara ia jogar uma carta de ataque mais fraco. Então, tem esse pensamento meio que de prever o movimento do cara, se ele vai jogar uma carta alta ou uma carta baixa. Sim, é um jogo estratégico e tático, né? Que você vai se movimentando e tal. É rapidinho e ele, no mercado nacional, é bem barato, acho que não chega a ser R$80. No evento tava 70, mas acho que atualmente deve ser R$80. Os jogos da Retropunk, em geral, eles têm os valores bem baixinhos, né? Até o lançamento lá, que era o Gangster, do Retro City, tava R$150, é um jogo pra 4 jogadores. A gente não chegou a jogar ele, porque a gente foi jogar ele e a gente pegou pra testar outro jogo lá, né? Sim. Que foi o De Volta ao Kansas. Outro jogo que a gente testou lá com a Lipuk, que foi o Gunrunners, que é um jogo que a Pensamento Coletivo tá trazendo. E é um jogo bem legal porque cada jogador representa um país, que daí você tem suas agências de combate ao tráfico de armas. Daí você pode colocar agentes infiltrados independente da região, ou colocar agentes que você vai colocando conforme você vai jogando, né? Esse é outro jogo que eu fiquei com muita vontade de comprar, mas... Ele é um jogo bem simples, porque você vai distribuir 4 regiões e você tem um armazém. Cada jogador tem suas cartas ali, que variam de poder de 1 a 5, e algumas têm efeitos quando são reveladas, e isso aí elas vão correndo. É praticamente controle de área, né? E você faz o seguinte, você sempre vai pegar uma carta, vai colocar ela do lado esquerdo da região, de face pra baixo. Quando alguém... Você não pode colocar onde você já colocou a sua carta, porque daí você não pode dar o trigger nela. Porque é o seguinte, quando alguém coloca outra carta na mesma região que você... Sua carta é revelada do outro lado da região. E o mais interessante, né, é que cada começo de turno você rola um dado, um D6, e o resultado de 1 a 4 vai para as 4 regiões, né? A região 1 pega uma caixa de armas e por aí vai. E de 5 a 6, elas vão lá pro armazém. O que acontece no armazém, Snake? Ele vai acumulando essas caixas, né? E, por exemplo, quando cair o resultado entre 1 e 4, né, que vai ser determinado para alguma região, você vai pegar uma caixa da pilha de reserva lá, né? Sim. Você vai colocar na região e pegar todas as caixas que estão no armazém e colocar na mesma região. Então, tipo, ele é um efeito acumulativo. Ele gera interesse numa região que às vezes não tá tão lotada de armas muito rápido. Quando são reveladas 4 das cartas, né? Além disso, você pode colocar um agente secreto numa região ou até 2, dependendo. E quem tiver o maior número lá, ou for o número igual, mas colocou primeiro, vai pegar a metade da quantidade de arma que tá ali. O segundo vai pegar metade do que sobrou. E o terceiro vai pegar metade do que sobrou. E até ficar um ali, entendeu? Ou nenhum, né? Ou nenhum, né? Porque às vezes uma pessoa pega 3, outra pega 2, outra pega 1 e o quarto lugar se fudeu, entendeu? Exato. E aqui é isso, né? O evento a gente não chegou a testar mais coisas, ficamos com vontade de muitas coisas lá. O Rock and Roll Manager, que a gente não chegou a testar. Tinha o Dungeon Saga, a gente falou. Tinha o Vulcânica lá do Zaramella, que a gente ficou de testar, mas ele fugiu pra lá, a gente correu pro outro lado. A gente tava achando o cara, não achava também esse povo. Pois é, cara, tava uma correria lá, mas foi muito bacana o evento. Foi bem legal, cara. Mas é isso, né? O evento foi bem bacana, a gente fez uma cobertura excelente em vídeo, como a gente comentou antes, nessa grande leitura de e-mails, né? Exatamente. E é isso. Bom, vamos continuar com o podcast, que a gente tá lá também junto com o Excel, falando sobre joguinhos que a gente testou, jogou recentemente, certo? Eu tava nesse podcast? Ah, tava. Eu tava nesse podcast. Ah, eu tava. Então, gente, é isso. Beijão e continue com o podcast. Abraço. Vou começar com um jogo que eu adquiri recentemente e que o Snake teve a oportunidade de jogar uma vez, que é um jogo que muita gente estava no hype, ele teve um bom sucesso no Kickstarter, que é o Scythe, um jogo que usa da temática do leste europeu na década de 20, só que com uma versão meio distópica, digamos assim, né, Snake? Sim, deu alguma merda que temos mechas entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o legal do jogo é porque, assim, o Stegmaier, não sei exatamente como que é a pronúncia do nome dele, ele que é o... Será que ele é parente do Sid Meier? Tá. Não seria ruim, mas enfim. Até porque, né? Eu gosto de Civilization, então. Marca o bingo, falamos de Civ. É, tem marcar o bingo. Daqui a pouco fala que é pra 20 jogadores, mas enfim. Saudades cabeça. Então, esse jogo foi desenvolvido pelo James Stegmaier. Ele criou o jogo baseado nas artes, né? Nessa artwork do artista chamado Jakub Rosalski, que criou o mundo, né? O mundo é baseado na arte desse cara. É como se fosse... Sabe aqueles concept art que a galera faz sem fim definitivo? Só pra mostrar como o trabalho da pessoa. Uhum. Esse Rosalski, ele publicou isso, o Stegmaier achou, olha só, cara, isso aí dá um tema muito interessante pra um board game. E daí surgiu a ideia do Scythe, né? O Scythe, no Scythe, temos 5 países, não necessariamente países existentes, porque existe um chamado Rusviética, né? O nome já fica sugestivo aí. Temos a República da Polônia, a Crimeia, os Nórdicos e... República da Polônia. E também o Saxão, né? O Império Saxão. E é legal que é um jogo assim, primeiro, ele tem uma arte fantástica, né? Não só da arte do Rosalski, mas também dos componentes, né, do jogo, assim, o mapa é muito bonito. A diferença... As miniaturas são muito bem feitinhas. Sim. Ele atende todos os públicos, né? A galera que gosta de miniatura de madeira, de miniatura de plástico, né? Porque ele tem um mecha e o seu herói em plástico. Atende quem querer. Sim. Ele é um Eurotrash, né? Eurotrash, puta que pariu. Seria, mas é Mary Pride, sabe? Mary Pride, é. É legal porque a mecânica dele que tem ações simultâneas, né? Você vai ter que fazer o gerenciamento dos seus recursos. E a principal pegada dele é que você tem... Quando você faz o sorteio lá de cada um dos países pra galera, eles pegam um tabuleiro, né? Que é como se fosse o board de cada jogador. E depois faz sorteado o tabuleiro de ação dos jogadores. Que daí tem 4 sessões onde você pode fazer ação de cima ou ação de baixo. Ou fazer nenhuma das ações, que eu vou explicar por quê, e fazer as 2 ações se você tiver como pagar. Porque assim, dessas 4 sessões, na sua vez, você faz uma ação numa sessão, quando chega a sua vez de novo, você não pode repetir essa ação. Você tem que fazer ação de outro local. Mas vamos supor que vai pro outro local e você não tem o que fazer. Você pode deixar de fazer, só falar, passei minha vez. Entendeu? As ações de cima, nesses tabuleiros que todo mundo tem, elas estão em ordens separadas. Então, se você olhar de um jogador pra outro, as ações de cima, né, ali, por exemplo, o movimento no meu tabuleiro de ação, que é sorteado, tá na terceira sessão. E dos que tá lá na primeira sessão. Isso é bem legal porque dá uma diversificada e conforme, pra gente definir quem começa no jogo, esse tabuleiro tem um número de iniciativa. Então, baseado nisso, você tem se você vai começar primeiro, você tem menos moeda que os outros, né? Porque daí dá uma equilibrada a respeito disso. Ele dá um balanço, né? Entre poder militar e cartas de combate que você tem. Com certeza. Isso, pra mim, eu acho bem interessante, né? Eu já vou entrar nos detalhes ali, mas as ações em cima, é assim, é o trade pra você adquirir recursos sem ter necessariamente o terreno que gera aquele recurso. É a produção pra você fazer os recursos que você pode, baseado no onde estão seus trabalhadores. Outro movimento e outro aumentar seus status, seja de poder ou seja de popularidade, né? Porque o lance principal do jogo, pra você ganhar no jogo, é assim, o jogo ele vai rodando, cada um vai fazendo ação até alguém completar 6 objetivos. Quando eu completo 6 objetivos, o jogo para na hora e conta quem vai gerar mais moedas. Quem gerou mais moedas, ganha o jogo. Então, o jogo tem um trigger, né? Tem um gatilho ali no final do jogo. Então, essa coisa é bem interessante também de ser formada, né? E aí você vai completando vários objetivos. Você pode ser totalmente safe, sem participar de combate, mas fazer objetivos ali de você fazer a carta de objetivo, de você colocar os 4 dos mechas que você tem em campo. E é uma parte legal porque os mechas, eles ficam no seu tabuleiro da sua facção, né? Não tabuleiro de ação. Porque você, quando você tira ele de qualquer uma das 4 posições, eles vão liberar novas ações pros jogadores. Seja ação de... Habilidades, você... né? Pro exatamente. Mecha e pro herói, né? Do jogador. Sim, ele compartilha ali. Quando você libera ele, você vai fazendo isso aí, seja atravessar o rio, né? Porque todo mundo meio que preso no começo do jogo, você pode aumentar o movimento, alguns teleportes loucos, assim, de, por exemplo, os rusviéticos, eles teleportam da fábrica, que é o centro do tabuleiro, que já vou explicar mais detalhes, de qualquer vila que ele controla, entendeu? Então tem esse teleporte. E na parte do movimento, a parte mais interessante, porque você pode gerar o combate, se você entra num território, e o combate é legal porque você tem seus status ali de poder, né? Só que você pode gastar no máximo de poder 7 pra atacar. Além disso, você pode incluir uma carta de combate que vai de 2 a 5, daí 5 tem menos, 2 tem mais. Você compara as forças, gasta o que você informou de poder. Quem atacou, se tiver empate, ganha o combate ainda assim. E você pode completar uns objetivos lá, que é ganhar uma vitória militar, né? Tem duas, assim, no tabuleiro, ali no principal tem os objetivos, né? Que seja fazer o upgrade, que daí você vai... A parte do upgrade, pra mim, acho que é a parte mais elegante, assim, que quando você tem o tabuleiro individual, de cada jogador de nação ali, os cubinhos ficam encaixados lá em cima, e tudo que que é em verde é o que você ganha e tudo que é em vermelho você tem que pagar. E quando você escolhe a ação de fazer upgrade, você tira um cubinho lá de cima, onde você vai liberar mais uma coisa verde de benefício, pega esse cubinho e coloca onde você pode colocar embaixo, que tampa uma parte vermelha, entendeu? Então você reduz o custo disso. E reduz o custo de, por exemplo, colocar mecha em jogo, você fazer construções, as builds, né, das quatro construções ali, que também é o objetivo, você baixar quatro construções, ou de você recrutar a galera, entendeu? Isso é muito, muito legal do jogo, né? Uma coisa legal de se falar é que esses boards de ações, né, que você recebe, o detalhe que ele tem de ter um baixo relevo, que é onde você vai justamente tirar as suas peças pra fazer o upgrade, é tudo feito assim, tudo construído, pra você saber da onde tirar, pra onde você vai encaixar. Uns cubinhos, os componentes de madeira, né, os cubinhos, até mesmo a mina, o monumento, essas coisas, cada um tem um lugar certo de ser colocado. Ele é muito, a iconografia dele, ele é muito legal, cara. Ele tem bastante informação, feito, né, mas ele consegue resolver bem. Eu achei bem legal, eu só achei esquisito o seguinte, até você pode me elucidar melhor. Fala. A questão lá do tabuleiro ser double side e do segundo, na verdade, ser nada mais nada menos do que uma versão gigante do tabuleiro. Mas é só isso mesmo, de fato, né? Porque A expansão só vem isso? A expansão de board extension lá, é o que assim, quando você tem um tabuleiro normal, que já é grande de um lado, e você pode virar ele tem dois terços do tabuleiro, que daí falta comprar mais um terço, e você encaixar ele ali. É legal pra quem tem aquela mesa mega gigante, assim, pra jogar em vários jogadores. Eu, na minha opinião, assim, no que eu tenho, eu não preciso desse board. É bonito porque o espaço fica muito grande, assim, fica, sei lá. Então, é justamente o que eu queria saber. É interessante você ter ele, porque, pô, legal, grandão e tal, mas a expansão é do tabuleiro, pelo menos, ela vem específica separada, tipo, só ela. Sim, você pode comprar só ela, se você quiser. Então, mas ela não vem mais nada, só ela. Mas só ela, só vem esse pedaço de tabuleiro pra você colocar do lado do quando você vira a versão maior. Isso, poderia ser uma expansão com mais coisa junto, né, não só isso. Isso ser um bônus. Eu sei que foi uma meta estendida do Kickstarter, né, mas poderia vir alguma coisa a mais, só pra não ficar só isso. É, mas acho que foi provavelmente pela meta mesmo que a galera falou, nossa, cara, é porque a arte, é assim, a gente tá comentando sobre a arte do Rosalska, né, o tabuleiro, pra cada uma, por exemplo, onde você gera trabalhadores, que é a vila, cara, se você olhar ali, é muito detalhadinho. Então, a arte que tem no tabuleiro, onde fica os hexágonos ali, é fantástica, sério, é muito, muito bonita. E não é ruim você ver aquela arte maior, entendeu? Porque você vê mais detalhezinhos e cara, é muito lindo. A arte tá em tudo, né? Seja nos tabuleiros de jogadores, de ação ou da facção. Sim, inclusive uma arte, nossa, cara, meu Deus. Não, é fantástica, sério. Além disso, tem as cartas de encontro, porque quando você anda com o seu herói, eu já vou falar da fábrica que eu citei antes, você pode, onde tem um marcador de encontro, de evento, você pega o evento, ele tem em negrito um texto de contexto e em não negrito, né, normal, um texto do que você pode fazer. Daí cada facção tem uma habilidade e tal, mas por exemplo, a Polônia, ela pode fazer dois desses textos, são três textos ali. Normalmente fala assim, pague 2 de moeda e coloque um mecha em campo. Ganhe 2 de óleo, que é um dos recursos, e mais 1 de popularidade. Então você escolhe qualquer uma das ações. E a Polônia tem uma parada boa dela, porque ela pega 2 dessas coisas. Então ela dá um burst muito rápido. E acelera muito a partida, cara. Sim, e das 3 vezes que eu joguei, a Polônia ganhou 2 vezes, cara. Mesmo variando as estratégias, ela tem esse burst mesmo? Tem. Mas a outra vez que jogou... Tem porque é da facção, né? Não é como habilidade da facção, mas digo, ela tem essa facilidade de ganhar o jogo? Ou vocês acham que foi alguma coisa que não se adaptou das outras facções? Ou tem um desequilíbrio mesmo? Não, eu acho que não tem desequilíbrio, porque quando vai jogar com o pessoal, é porque ela é mais friendly, entendeu? Mas você vai, ele mais que te dá um guia, porque você vai atrás disso e isso é vantajoso pra você. Mas a segunda vez que a gente jogou, a gente jogou com... Eu joguei de Rusviético, o Xande aqui no Curitiba, um amigo nosso, jogou de Crimeia e o outro amigo jogou de Polônia. Mas a Polônia não ganhou, a Crimeia ganhou, entendeu? Então não é necessariamente exclusivo a vitória só da Polônia, mas... Não de ser exclusivo, mas de ter um desequilíbrio em favor da Polônia. Eu achei um pouquinho, mas eu acho que não é tão absurdo, porque se você... Tem umas outras habilidades em geral, assim, que a gente não explora tão bem, entendeu? Né? Uhum. A gente não explora a habilidade de cada uma das facções. Talvez jogando mais eu possa te dar mais resposta. Não consigo te dar resposta agora. Foi 3 partidas, 2 vitórias da Polônia. É igual no Civilization, um tabuleiro que tem algumas facções também, algumas civilizações que ganham mais, né? Que daí ali de fato é mais roubada do que no próprio Scythe. E o Scythe, assim, ele é meio difícil explicar pra galera sacar que você tem que mover algumas peças. Ele tem umas coisas do quando você faz recrutamento e você libera aquela peça de recrutamento. Quando alguém faz ação de baixo e for ação daquela sessão onde você já fez alistamento, você ganha um benefício. Então tem uma interação bem legal, assim. E o combate é mega simples. Algumas regras de movimento, normalmente o pessoal se complica no começo pra como que atravessa o rio e tal. E a parte do movimento, quando você chega na fábrica, pega o baralho de fábrica, você olha todas, escolhe uma das opções. E normalmente vira como se fosse uma quinta sessão de ação. E essa ação é muito roubada, sério. Às vezes, assim, descarte uma carta de combate. O benefício que ela dá é muito grande. É muito grande. Então vale a pena você ir pro centro do tabuleiro. Então ele meio força a galera a ir pro centro combater, entendeu? Se tretar ali. Isso pra mim é um dos grandes destaques, assim. Porque ele força a interação. Porque se você ficar só no seu canto, você não cresce. Porque é uma coisa na questão da pontuação, ele vai estar assim. Vai ter a pontuação baseada no número de objetivos que você completou, no número de terrenos que você controla, que terrenos aí é pra cada... onde tem um trabalhador ou uma miniatura de plástico ou uma das construções suas que não seja ocupada, e por fim pra quantidade de recursos que você tem no final do jogo. E além disso, você vai ganhar moedas baseadas nisso. Só que tem 3 sessões de popularidade, porque você pensa assim, peraí, popularidade pra quê? É justamente pra isso. Se seu nível de popularidade estiver lá entre 13 a 18, você vai ganhar mais moedas por ter mais objetivos, por ter X objetivos, do que se você tivesse de 7 a 12, entendeu? Então, a popularidade é muito importante. Até um lance, assim, por exemplo, a popularidade de poder, a popularidade vai de 0 a 18. Quando você chega no 18, você atinge um dos objetivos lá, onde você pega a sua estrelinha e coloca no tabuleiro lá, dizendo. Só que se você reduz, você tira aquela estrelinha, então você tem que manter fixo naquela popularidade. Assim como o poder militar. Se você chega a 16, você coloca uma estrelinha lá, mas se você reduz, você tira aquela estrelinha, então você tem que se manter. Essa parte é bem legal. No combate, quem entra em combate é só a miniatura de plástico. Então ele deixa essa questão de miniatura de plástico e de madeira diferente, justamente pra você encaixar o combate melhor, entendeu? Então você não precisa se preocupar. Se você entra num combate onde tem um mecha e um trabalhador que é madeira, e você ganha desse outro jogador, ele vai repegar essas miniaturas que perdeu o combate e vai voltar pra base dele. Ele não volta pro tabuleiro lá onde você tem que construir de novo. Então ele já existe, ele só perde e volta pra casa, entendeu? Aí você sai dessa base e vai se movimentando de novo. Pra cada trabalhador que o jogador que venceu o combate fizer retornar pra casa, pra base, ele perde um de popularidade, entendeu? Como se estivesse matando inocente, matando civil no caso, sabe? Então, aí dificulta a política internacional. É, porque exatamente. Ele fica mal que isso. Então é um jogo extremamente, assim, bonito. A mecânica pra mim é bem elegante. Ele tem uns poréns, como eu falei, né, no caso da Polônia, mas eu tenho que ir jogando mais pra ver. Acho que a partir do momento que o pessoal já sabe como a Polônia funciona... Sim, já tá bem. Já tá vacinado. Não deixa ela ficar tão à vontade com o tabuleiro, né? Ou vai pra cima dela. É questão de você não focar só no teu jogo e ficar interferindo também no jogo alheio pra não deixar a galera se criar. Se você deixa de interferir, você tá dando brecha pros outros. Então, ele força você ter essa interação de você travar, assim. Por exemplo, o Snake, quando ele jogou, ele teve umas 2 pessoas indo pra cima dele, entendeu? Pra interferir o que ele tava fazendo. Tanto que ele ficou um pouco preso, né? Porra, um pouco extremamente, cara. Fecharam os portão pra eu poder sair. Também tem essa parada, né? Você só pode... Determinados mechas só podem sair... Atravessar determinados terrenos, né? Mas isso é questão de regra. Eu fiquei meio que isolado ali, tá ligado? Naquele trechinho de terra cheio de lagos em volta. Aí foi meio complicado por conta disso. E além do mais, vai vir uma expansão no futuro, porque no tabuleiro que você tem 7 bases, só que o jogo só vem com 5. Então tem uma como se fosse asiático, né, japonês, e uma como se fosse ingleses. Então vai vir mais 2 facções. E essa expansão vai permitir jogar em 7? Sim, exatamente. Isso vai ser legal, jogar em 7. Não, é porque tem algumas que, mesmo trazendo a possibilidade... eu comprei e vem mais X facções, mas o jogo só permite até 5. Não, às vezes... Mas não vai ter esse problema, vai poder jogar com todos. Pode jogar tranquilamente. Ah, que massa. Bom, mas é isso aí, gente. Eu joguei o Scythe, pra mim, assim, ele virou um destaque mesmo, assim, porque eu adorei esse jogo, e todo mundo que eu conversei, que tem esse jogo, curtiu muito, foi bem legal de jogar cada vez mais. E o fator de rejogabilidade dele é muito legal, cara, porque essa questão de você sempre tá sorteando as facções e sorteando também o tabuleiro de ações, né? Isso é uma parte inicial. No meio do jogo, você tem várias oportunidades de mudar o rumo da sua partida, tá ligado? Sim. Você não precisa necessariamente focar. Se você foca no objetivo e dá errado, você tem... ele não te pune no metade do jogo se você fez aquilo errado, sabe? Você consegue recuperar e focar em outro objetivo ou vários objetivos, em vários meios, né? Não objetivos necessariamente. Sim. Não, isso é bem legal. Thank you. Excel, o que você teve de jogatina aí? O que você levou pra mesa? Cara, eu tive algumas jogatinas recentes, né? Recentemente o jogo esteve aqui visitando, então a gente tirou a semana do feriado ali pra jogar quase todos os dias, o que foi extremamente agradável. E tem as minhas jogatinas habituais. Nessa vez que ele veio... Oi? Foi muito agradável, adora ele. Nas habituais a gente não tem variado tantos jogos, a gente tem mantido mesa pra quase os mesmos de sempre, né? Mas tem jogo que é bom repetir, né? Tem. O Dead of Winter, a gente rejogou ele, fazia tempo que não jogávamos. Pandemia, jogamos. Rejogamos o Cards Against Humanity. Não conseguimos rejogar dois que eu queria muito jogar, que era o Zombicide Black Plague e o Forbidden Stars, que eu tô querendo rejogar ele faz tempo e eu não consigo. Cara, porque realmente tem que se dedicar pra jogar e a galera não tá muito empenhada. E a gente tem o nosso grupinho fixo de campanha do Arcadia Quest, né? Que inclusive semana que vem agora tem reunião e a gente vai adiantar na campanha. Massa. Mas ainda assim a gente conseguiu jogar um completamente novo que não tínhamos tido contato, né? O Diogo tem um amigo aqui, o Douglas, muito gente boa também, que joga bastante com a gente. E ele trouxe pra mesa o Cook Off. É um jogo da Funbox, que é basicamente um filler, cara. Só que ele é um filler um pouco mais demorado. Ele, assim, ele tem uma mecânica muito simples, mas o tempo de jogo dele é realmente curto. Então, ele encaixa como um filler perfeitamente, porque você vai demorar no máximo meia hora pra fazer uma partida. Uhum. Como que é ele? Ele é assim, ele é dividido em 8 turnos, se eu não me engano, 8 ou 9, acho que são 8, e cada um vai controlar um restaurante. Olha que bacana. Você vai ser um chefe do restaurante. Aí você é quase isso. Você vai ter o chefe do restaurante brasileiro, o espanhol, o português, o italiano, o alemão, o francês, e eu acho que tem o japonês, eu não tenho certeza. E o mexicano. É mexicano. Olha. Você vai escolher um desses personagens e você vai começar a sua cozinha. Você tem algumas cartas na sua mão. Essas cartas são ações que você vai poder realizar. Você vai poder pegar ingredientes que são espalhados entre verduras e carnes. Você vai poder preparar os ingredientes, que é botar na sua sheet. Você tem uma sheet que tem o fogão e você vai distribuir eles pelas panelas que você tem no fogão. Você tem algumas panelas e uma grelha. A grelha só aceita uma carne por vez e você só pode fazer a carne na grelha. E os vegetais você distribui pelas panelas. Você tem 3 panelas. Você vai poder cozinhar. Para cozinhar, você tira o legume da panela, ele tá pronto e ele vai somar ponto para você. Cada legume feito é 1 ponto. E a carne, você vai virar ela. A carne você precisa cozinhar 2 vezes para ela ficar pronta. Ela vai te dar 3 pontos, se eu não me engano. Ok. Além disso, você tem dobrar, que daí você faz duas. A próxima ação que você fizer, você faz ela 2 vezes, né? Ou sabotar. Sabotar, você vai tirar uma comida que o cara tá fazendo e jogar a sabotagem, que pode ser uma bituca de cigarro, uma barata, parafuso, molho de pimenta, veneno e afins. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte, você vai escolher 3 cartas para suas ações. Você tem uma carta de cozinhar, 2 de preparar, 1 de pegar alimentos, 1 de dobrar e 2 de sabotar. Você vai escolher 3 e vai colocar ali, na sua ordem ali. Todo mundo vai contar até 3 e vai executar a primeira, vai virar, revelar a primeira ação e executar ela. Depois todo mundo conta até 3 e revela a segunda, executa e revela a terceira, executa. Qual que é o tchan do jogo? Você só pode sabotar enquanto a pessoa está pegando o alimento ou enquanto ela está sabotando. Enquanto você estiver preparando a comida ou cozinhando, você não consegue sabotar aquela pessoa. Porque são as duas fases em que você estaria fora da sua cozinha, entendeu? Você sai da sua cozinha para pegar comida ou para sabotar outra pessoa. Enquanto isso, a tua cozinha está desocupada, então as pessoas podem te sabotar. Faz sentido. Faz sentido. Então, assim, você tem que escolher muito bem o que tu vai fazer. Tu tem que ficar controlando. Ah, fulano já acabou com todos os ingredientes dele. Então eu vou botar um sabotar aqui pra sabotar ele. E quando você sabota, assim, a sua panela, ela está inutilizada. Pra você recuperar ela, você tem que tirar na sua vez. Você não bota nenhuma das 3 cartas e você fecha o seu restaurante pra limpeza. Então você limpa tudo que tá ali e pode recomeçar do zero. Tem uma carta do Gordon Ramsay te escrotizando? Não tem, cara. Poderia, né? Deveria ter. Claramente. Então, this is garbage. This is shit. Aí você faz a pontuação e no final da sua 8 rodadas, quem fez a maior pontuação cozinhando legumes e carnes leva o troféu e ganha o jogo. Cara, é um jogo muito rápido e muito fácil. Ele parece, assim, extremamente bobo, mas ele é divertido, cara. Porque daí você começa a ficar pensando, pô, mas será que eu vou jogar limpo ou eu vou começar a sabotar os caras? Mas se eu começar a sabotar os caras, pode ser que não dê certo, porque não tem ninguém que eu possa sabotar. E ainda assim, pode ser que os caras venham me sabotar, porque eu vou estar vulnerável. Então você fica naquela o tempo inteiro. Eu preciso ter quantidade certa de ingredientes pra poder usar aqui, sem ser sabotado. E eu tenho que começar a catar os ingredientes antes de abrir espaço pros caras sabotarem. Tipo, ah, todo mundo tá sem ingrediente agora, então todo mundo vai pegar item. Aí eu posso sabotar agora. Aí você fica assim o tempo inteiro nesse joguinho com todo mundo ali. E, cara, terminou sendo uma jogatina bem divertida. Eu gostei bastante do jogo. Ah, que da hora, cara. É um fillerzinho muito divertido. Você, Snake, você, o que você levou para a mesa, para o campo de batalha? Para o campo de batalha, cara, eu passei uma semana inteira, meu pai teve aí, peguei emprestadinho o Memoir 44. Olha, para jogar com o pai? Memoir 44, para jogar com o babai. Olha só, babai. Cara, Memoir 44, ele é um jogo com miniaturas, né, cara? Uhum. E ele é todo modularzinho, assim, que você consegue montar dois versos do tabuleiro com um corset, 15 missões, cara, 15 ou 16 missões, alguma coisa assim. Sim. E ele retrata a Segunda Guerra Mundial, cara, missões que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Ele dá um background. Tema que você e seu pai nem gostam, né? Não, imagina. Só dava ponto pra manga. E é engraçado que teve uma das batalhas que a Alemanha ganhou, né? Uhum. E ele, tá, e agora? Tipo, não teve desembarque, tá ligado? Naquela praia ali, porque eu perdi de lavada de 5-1 contra ele. Daí, tipo, porra, a gente já ficou pensando, né? Ah, é, se os alemães tivessem mobilizado os tanques, não sei o quê. É bacana que ele puxa essa discussão de volta, assim, sabe? Você fala assim, tipo, pensa coisas. Em realidade alternativa, né? Tipo, o que seria se o alemão tivesse ganhado aqui? É, seria Wolfenstein. É, verdade. O jogo, assim, cara, ele é bem simples. Tanto na sua mecânica como no setup. Ele é um jogo grande com relação a componentes, né? Ele tem várias pecinhas, soldadinhos de plástico, muito bem feitinhos. Tem uma caralhada de pecinhas, né? Tem uma caralhada, comentou, né? Exatamente. É, assim, ele é um jogo de dois jogadores, mas pode jogar em mais pessoas, só que ele brilha mesmo 1x1, né? Pra mais jogadores, ele tem o Overlord, que é a espada. Uhum. Você tem que ter um segundo kit, um segundo setup pra poder jogar. Acho que ele vende como expansão, eu não sei como funciona, mas enfim. Você tem... O tabuleiro, ele é dividido em vários hexágonos, né? Uhum. E com o manual do lado, você vai montando esse seu setup, né? Daquela campanha, daquela partida. Os dados também, eles são bem personalizados. Uhum. Pra finalidade do jogo, né? Porque tem lado com soldadinho, lado com granada, lado com tanque, o lado com estrela e o lado com uma bandeira. Cada unidade, cada tipo de peça, por exemplo, soldado, tem soldado de elite, tem a resistência francesa. Francesa. Francesa. O que é a franceda? Cacete. É a Fran com seda. Não, pera. É, não. Resistência francesa, você... cada um tem uma regra específica pra se jogar, né? É questão de distância, de movimentação. Além de você ter esses componentes, né? As suas peças, como que funciona, né? Como que você vai se movimentar? Com cartas. Essas cartas são de dois tipos. Ou tática, ou de comando. Uhum. Comando não, de sessão, na verdade, né? Sim, são cartas de comando. Tem três sessões, né? Tem sessão central e... esquerda e direita. É, o flanco direito, o flanco esquerdo e o central. Uhum. E aquela carta, ela vai dizer, você move ou dê ordens para tantas unidades do flanco direito ou do flanco esquerdo, ou dos dois ao mesmo tempo, ou todas as peças movem, tem umas loucuras dessas. Ou as cartas táticas, né, que vai dizer, escolha 4 unidades aleatórias do seu querer, né, para você executar uma ordem. Ou mais específicas, né, 4 unidades de infantaria, né, que daí Sim. Você tem infantaria, você tem artilharia e também tem a cavalaria, né, os blindados, né. Com essas cartas você vai movimentando, você compra uma, na verdade você descarta uma, executa aquela ação, depois de resolver todo o combate, né, que são feitos por aqueles dadinhos que eu havia comentado, né, personalizados, você só ataca, o outro cara não tem, o adversário não tem defesa, né, a não ser que ele esteja num bunker, ou... daí tem a questão da regrinha ali, né? Você resolve, terminou, só você compra outra carta e passa a vez. É um jogo bem simples, mas que tem muita estratégia envolvida, sabe? De você escolher qual unidade Sim. você vai movimentar, quais cartas você vai manter na mão, você vai utilizar, sabotar e tal, né? Tem umas coisas assim. É um jogo que ele não é pesado, não me enjoa. Que nem eu joguei aqui 3 dias direto, ele, uma campanha atrás da outra, a gente chegou na Sword Beach. E não é um jogo assim tão demorado, acho que jogando um pouquinho mais a série dá 1 hora de partida, sabe? É, e ele é um bom starter pra quem quiser, talvez, ingressar no mundo hardcore dos wargame, né? Porque ele brinca com isso. E ele nem é tão hardcore. Que não, exatamente, mas ele ingressa você pra você, que se você quiser uma coisa mais elaborada lá, ir pra um Flames of War, né? Talvez. Caraca. Uma coisa que é interessante dele é que assim, que cada exército que você controla, seja o alemão, ou seja o do eixo, ou dos aliados, ou eixo. Tem diferença, né? Tem uns tanques que são diferentes. Só a artilharia que é igual, mas assim, no geral, as miniaturas de cada lado é diferente no caso da infantaria, no caso ali dos tanques, né? É bem legal essa. Até isso que eu ia comentar agora, que eu lembrei. Bacana como ele tem essa, ele brinca com esse contexto histórico, tem missões que tem regras específicas, né? Por exemplo, Sim. quando os Estados Unidos têm alguma iniciativa de atacar ou de invadir algum lugar, ele tem a vantagem de ser o primeiro jogador e geralmente ele tem mais cartas de comando do que os alemães. Ele começa com mais carta na mão, né? Bem legal isso. É, porque nem a primeira missão mesmo, que é a da Pegasus, né? Como os alemães não estavam esperando um ataque naquela lá, ele contextualiza isso, tipo, o jogador alemão começa com 2 cartas apenas. Em vez de 4. E quando já tá engajado, aí ele passa pra ter 4 cartas, enquanto os americanos estão com 6 cartas. Só que nisso, nenhum momento o alemão tá em desvantagem, porque a posição dos alemães, eles estão muito bem fortificados, sabe? Eles estão com poucas peças, mas eles estão com sacos de areia, eles estão protegidos pelos arames farpados. Até os americanos chegarem perto e tentarem conseguir um combate corpo a corpo, eles já perderam muitas unidades. E como são 4 pontos apenas para ganhar isso daí, é mais fácil os alemães saber proteger e tendo, claro, um fator de sorte, ganhar do que os americanos ter um wipeout, assim, né? Porque é muita Sim. peça americana e pouca peça alemã. Então é bacana isso. As disposições das peças iniciais eles já dão no início de cada missão. Sim, ou é você sim. que se arranja. A não ser que nem tem uma regra especial que eu achei muito bacana, cara. Que é como se fosse um airdrop. O airdrop é muito, muito legal, cara. É uma coisa, tipo, tão retardada, mas que faz todo sentido, sabe? Faz todo sentido com o contexto. Que você pega 4 miniaturas, você coloca em cima da tampa da caixa e vira a tampa da caixa numa altura de 30 centímetros. O que caiu no tabuleiro é onde aconteceu o airdrop. É onde aconteceu a aterrissagem dos paraquedistas. Daí ele conta, né? Se você derrubar ele pra fora, do tabuleiro ou dentro de um hexágono que já tem inimigos, ele não conta naquela batalha. Então, é muito legal isso, cara. Muito show de bola. Zavza, então você teve fazendo um tour aí em São Paulo, foi dar uma visitada em alguém muito especial. Eu fui lá visitar a namorada, né? E o que, que você fez lá de bom, cara? Só um detalhe, eu tô com essa palavra, o que você fez de bom, o que, que tem de bom? Tem que aprender a não falar mais isso, cara. Nas gravações lá que a gente fez, você falou isso, né? O que, que tem bom aí? É, cara, é tipo, virou jargão essa porra. Sim, sim. Talvez há tempo já saiu o vídeo da World RPG, o Zenk foi o entrevistador-chefe lá, né? Então, bom, eu tive com a Jéssica em Campinas, e daí a gente foi conhecer o Metropole Bar, que é como se fosse uma luderia. Daí você pode jogar os jogos que tem no cardápio de jogos e comer comidas que tem no cardápio de comidas. Então você vai lá e fala assim, me dê o cardápio de jogos e o cardápio de comida, que é uma coisa bem tradicional de luderias, né? Tanto como a Ludus tem em São Paulo, que eu já fui com o Excel. Uhum. A gente ficou interessado em jogar alguns jogos. Pra Jéssica conhecer mesmo, eu apresentei pra ela o Tsuru, que o Tsuru é um jogo bem simples e como objetivo... O Tsuru é muito divertido, cara. Sim, a única coisa que eu acho ruim do Tsuru é o valor que a galera quer pelo jogo, porque o jogo não vale tudo. Ah, isso aquilo. É verdade. Porque é um jogo mega simples, que você coloca o tabuleiro... Você vai colocando trilhas, né, que você encaixa no trilho como se fosse um dominó no tabuleiro, e como objetivo você tem que colocar trilhas que faz o jogador com a peça dele... Você vai seguindo uma linha, né, ali que vai seguindo pela trilha, fazer o jogador ir com a peça pra fora desse tabuleiro. Quem sobrar por último ganha, então tem essa questão. É um jogo bem divertido, bem simples. A gente jogou também um pouquinho... O jogo fez uma partida do Takenoko. Eu, pra mim, o jogo Takenoko Loco, até eu jogar esse dia, eu falava, ah, Ataque Louco, acho que não vai ter tanta graça, e ele realmente tem graça, ele é bem divertido, ele é bem open gate, né, de você começar pra novos jogadores que vão entrar no hobby. Tem essa questão de você fazer a mecânica de você movimentar, ou seja, o jardineiro, ou o panda, né, que daí tem umas regras específicas, que cai onde o jardineiro vai, ele faz crescer bambu, e onde o panda vai, ele vai lá e come um bambu daquele lugar. Aí tem objetivos lá que você sempre vai receber cartas, seja ordens do imperador pra ter tantas peças de bambu de tal cor, porque tem três cores no jogo, que daí cresce bambu em determinada cor, dependendo do terreno que tem, né? Que daí tem terreno ali amarelo, rosa, azul e verde, né? Não sei se tem azul, Talvez eu esteja falando besteira. E você vai fazendo as ações. Às vezes tem que fazer combinações de terrenos, assim, de tal disposição que você completa o objetivo assim. Aí você vai... O jogo é... Quem completa X números de pontos, ganha o jogo, né? O jogo é bem divertido, bem simples e o componente é bem bonito. E mais o destaque mesmo que eu quero falar é o Alhambra. O Excel falou sobre ele num podcast sobre futuros jogos aqui, né, Excel? Um milênio atrás. E que eu não dei tanta bola, eu vi lá na lista de jogos disponíveis e falei assim, vamos jogar esse Alhambra. Ele é um pouco demorado pra quem quer um jogo rápido, sabe, assim, de 45 minutos, uma hora. Mas ali, tipo, de 1h20, 1h30 você consegue jogar tranquilamente. E ele funciona o seguinte, vai ter um número X de peças de construção de uma cidade, e daí você tem que respeitar algumas ordens, porque essas peças vão encaixando, mas elas pode ter muralhas. E o jogo, você tem como objetivo você fazer a maior cidade, só que você não pode fechar a muralha total dessa cidade. Então você vai montando ali, só que o grande lance da sua vez, quando você vai jogar, é que assim, ele tem três fases ao longo do jogo que você vai pontuando. Quem pontua mais no final do jogo ganha. Você vai comprando essas cartas de construções, só que elas estão sendo representadas, independente da cor delas, elas estão representadas em mercadores diferentes, de quatro cores. E além disso, fica cartas de dinheiro disponíveis. Então você pode fazer uma ação de construir, ou pode fazer uma ação de pegar um dinheiro específico, e você pode comprar uma dessas peças ali. As peças vão sempre a ser atribuídas um valor de mercado específico. E o lance legal desses valores de mercado é que se você tem o valor exato de comprar peça, então você garante aquela peça pra você. Pode comprar até uma segunda peça, se quiser. Quando eu vi esse jogo a primeira vez, eu lembro de ter visto no canal do Will Wheaton, que faz, por sinal, faz tempo que ele não lança nada novo, eu tô ficando já instigado. Também tô chateado com isso, cara. Tô chateado, sinto falta. É porque eles, até eu entendi, eles são baseados no Patreon, né? Pra fazer campanha. Sim, mas ainda assim, né? Saudades do Will Wheaton. E quando eu vi, eu falei, cara, esse é o tipo de jogo que eu acho que o Zabza vai gostar, até porque na época você não tava tão fascinado em Civilizations ainda, e eu achei que você ia gostar bastante desse. Hoje em dia, obviamente, você deve considerar ele muito mais simples do que os jogos que você tem como chave, né? Não, é assim, não é o esquema de ser um jogo simples. É, se ele for simples, mas porém ele tem uma mecânica bem integrada, não, não como por é o isso, caso... mas é porque, tipo, ele é um jogo que ele puxa pra um lado estratégico que termina não chamando mais tanta atenção, porque agora os que seguem aquele tipo de estratégia, você pega uns com muito mais complexidade, né? Sim. Pra jogar comumente. Exatamente. Não? Ele tem um lance que, pra mim, lembra um pouco de Carcassonne, né? Que você vai encaixando as pecinhas ali, então você vai... Lembra um pouco. É porque você tem essa mecânica de tile placement, de você encaixar o tabuleiro ali e você fazendo as coisas que vão te dando combinações que geram mais pontos e tal. Então é bem legal, porque das três fases que eu comentei anteriormente, quando chega uma fase, se você tem um terreno de tal cor que vale mais pontos, e você tem uma maior quantidade dela, você vai ganhando mais pontos, porque tem raridades de terrenos, entendeu? Então quando chega a sua vez ali, você vai facilmente fazer uma pontuação específica, e isso é bem legal do jogo. Então, assim, eu achei bem interessante. É um jogo já bem antigo, né? Acho que 2001, né, Excel? Talvez até mais... Ele é já antiguinho, já. Bem antiguinho, já tem mais de 15 anos aí. É um tempão. E, assim, eu não sei se tem chance de vir pro mercado nacional, mas seria uma boa colocar no mercado nacional. Pelo ano de lançamento dele, eu não acredito que tenha mais tanta possibilidade dele ser traduzido pra cá. Exato. Mas... A não ser que sabe, tenha um reprint, né? Pode ser que tenha um possível reprint, pode ser também. É, vamos ver. Tomara, assim, eu torço muito pra que esse jogo venha ao mercado nacional, porque ele agrada todo tipo de público. Ele pode ser um pouquinho demorado pra um público que é um jogo rápido, filler ali, mas ainda assim ele é um grande jogo. Assim, eu gostei bastante. Thank you. Bem, então é isso, gente. Vamos então encerrando mais uma edição do podcast Jogatina BG, falando novamente sobre as nossas jogatinas. Tivemos jogos excelentes aqui, Kukoff, tivemos o Saif, Memoir 44, Alhambra, né? Alhambra é assim que pronuncia mesmo, Excel? Alhambra, é o Alhambra, é isso mesmo. Até você falou que é um certinho. Tipo de construção, né? Eu tô até assustado, cara. Você acertou de primeira o nome complicado? Cara, eu acho que até é um pouco mais pigarreado, né? Porque a árabe tem aquele negócio do... Então acho que é Alhambra. Alhambra, tá ligado? Tipo Ahmed, tá ligado? Faz sentido. Bom, gente, é isso. Eu quero novamente agradecer aqui meus queridos Snake e Excel. De nada, patrão. Tamo aí pra isso. E galera, a gente faz novamente o convite aqui de se inscrever, adicionar o nosso podcast ao seu feed, né? Pra você conhecer mais dos outros podcasts que a gente já lançou. E também seguir a gente nas redes sociais, já vão estar linkados aqui abaixo, Facebook e Twitter. E também nosso canal no Facebook, que tá recheado de novidades, né, Excel? Com certeza, né, cara? É cada vez mais tentando trazer coisas novas, então não percam, fiquem atentos. Exatamente. Bom, então, gente, a gente fica por aqui. E nos vemos no próximo turno. Yay!